Não houve nenhuma festa de... Estes são os cartazes diferentes e aquilo que ele andou a dizer é um conjunto de mentiras. Porque esta tem, esta de 2015 tem cá, o evento que era 1950 e as aldeias. Aldeia 1950, que era um evento que eles tinham, como tem Travanca, como a coisa. Este é o cartaz deste ano, onde não demonstra que havia nenhum evento. E nós, na boa fé, porque pediram um subsídio a dizer que havia, nós, na boa fé, colocámos e atribuímos este subsídio, como vê, este é o cartaz, que não tem nenhuma sobre a aldeia, porque nós não atribuímos subsídios para matanças do porco, como sabe. Mas mais grave do que isto, fez-se uma notícia num jornal para se fazer uma crónica para atacar a Câmara Municipal com a falsificação do recibo original e aquele que foi publicado no Correio da Beira Serra. Este é o mesmo recibo, tem o mesmo número, vejam o que serve para a política, para se atacar este executivo com um conjunto de mentiras. Mas a verdade, tarde ou cedo, veio ao de cima, tal como o azeite. E por isso, já que ele pediu, eu hoje gostava de o confrontar com estes assuntos. Porque este é o subsídio, este é o recibo que está falsificado e este é o original que está na junta de freguesia. E sabem qual é a diferença? É que o da junta de freguesia aqui só tem a dizer donativo. O número é o mesmo. E sabem o que é que este tem? Donativo acrescentado, donativo para a segunda edição do evento da aldeia de Nogueira. Aldeia 1950. O original que está na junta é este que está só a dizer donativo. E para provar que a junta de freguesia até tinha reconhecido, falsificaram o recibo para mostrarem que a Câmara Municipal estava a perseguir a coisa que houve evento e a própria junta de freguesia lhe tinha dado um evento. Gostava de esclarecer, fiquei à espera da pessoa para esclarecer, mas quem vai enviar isto para o Ministério Público, porque há aqui uma falsificação para denegrir a Câmara,